Rosales, pa para me guiar, pa meus amigos rosados, pa machuca demais, pa me ajude a me guiar, pa não desista jamais, pa. Cuide de quem você ama e proteja quem te quer bem. Seja só uma lembrança que me ajuda a lembrar também. Cuide de quem você ama e proteja quem te quer bem. Seja só uma lembrança que me ajuda a lembrar também de você.